jovem discípulo estava caminhando com seu mestre por uma floresta e ele dizia: Mestre, nós precisamos mudar o mundo, melhorar a vida das pessoas. Há muita pobreza e muita miséria. E eles foram caminhando e chegaram num sítio que, apesar de bem localizado, estava despencando. A cerca arruinada, as madeiras podres, a casa paupérrima. E observaram crianças brincando na terra, descalças e maltrapilhas. E a casa, feita toda de barro batido, dava para ver até as madeiras e os buracos. Parecia um esqueleto. O telhado, feito de mato. Uma casa muito pobre. Então o sábio disse ao seu jovem discípulo: Vamos entrar. Vamos descobrir qual é a causa da pobreza dessa família. E quando ali chegaram, foram bem recebidos pelo dono da casa. A sua esposa estava grávida, esperando mais uma criança. E o sábio perguntou ao homem: Como é que vocês vivem aqui, nesse lugar distante, nesse lugar deserto? Como vocês sobrevivem? E o homem disse: Ah, graças a Deus que nós temos uma vaquinha, a Mimosa. Então a gente tira leite da vaquinha e é muito leite que ela dá. Uma parte do leite nós vendemos lá na cidade. E aí dá para comprar um pouco de farinha, um feijãozinho. E o restante do leite a gente utiliza aqui em casa para as crianças. E preparamos queijo, coalhada, manteiga. E vamos levando a vida, né, doutor? A gente vai vivendo aqui. E o homem sábio disse: Muito bem, parabéns, até logo. E saindo do sítio, disse ao jovem discípulo: Nós vamos ficar acampados no mato até escurecer. Quando escurecer, eu quero que você roube a vaca deste homem e a jogue no precipício. Mas, mestre, a vaquinha é tudo que eles têm. Meu discípulo, faça o que eu estou mandando. E quando anoiteceu, o discípulo foi até ali, retirou aquela vaca com muito cuidado, conduziu-a até o precipício e a despencou abaixo. Morreu na hora. O jovem discípulo até tremia, a consciência doía demais. Acreditou piamente que havia cometido um crime bárbaro. Mas, como era a ordem do seu mestre, e o mestre havia assumido a responsabilidade, ele estava ali para aprender, tudo bem. No dia seguinte, ambos continuaram seu caminho. Passados os anos, aquele moço se tornou um grande empresário. Mas guardava daquele mestre uma grande mágoa. Ele pensava: Puxa vida, fiz uma coisa errada porque aquele maluco me mandou. Minha consciência dói até hoje, o meu coração aperta por causa daquilo. Pobre família, produzi um prejuízo tão grande a eles. Agora que eu sou empresário rico, voltarei até aquele sítio e vou ajudar aquela pobre família. Não vou contar o que eu fiz, mas vou ajudá-los à minha maneira. E aquele rico empresário agora volta para o mesmo sítio. Mas fique espantado ao chegar no local. No lugar daquela pequena casa feita de barro batido, uma bela residência com varanda, jardim e uma piscina ao lado. Ele vê empregados trabalhando, um jardim bem plantado, jardineiros cuidando. E ele fica pensando: Puxa vida, esse sítio foi vendido a outra família que utiliza o local para lazer. Olha que paraíso que ficou isso daqui. E ele desce do carro e pergunta para o jardineiro: Escuta, o seu Antônio mudou para onde? Não, o seu Antônio não mudou não, ele mora aqui, sim, é o nosso patrão. É mesmo? Ele está aí? Tá sim, quer que eu vou chamar? Quero, anuncia que eu estou aqui. E quando o seu Antônio veio, o homem estava bem vestido, com umas botas brilhantes, uma roupa muito bem passada, próspero, mais forte, mais gordo. Os seus filhos, antes pequenos, agora ao seu lado, como jovens fortes. E a esposa muito bem arrumada. E o seu Antônio, quando reconheceu aquele moço, disse: Oh, meu amigo, há quanto tempo, hein? Lembra quando vocês vieram aqui anos atrás? Lógico que eu lembro, seu Antônio. Que maravilha que ficou o teu sítio. O que foi que aconteceu? Ah, você não sabe, eu vou te contar. Lembra daquela minha vaquinha? Tadinha. No dia seguinte a gente encontrou ela morta no precipício. Acho que ela estava pastando, escorregou e morreu lá embaixo. E o moço ficou bem quieto, né? Só que depois que a vaquinha morreu e acabou o nosso sustento, eu tive que plantar uma horta, senão minha família ia morrer de fome. Mas como a horta demorava para crescer e a gente tinha que comer, eu comecei a procurar aí no meio da floresta madeira de lei e comecei a colher aquela madeira e passei a vender a madeira na cidade e consegui um bom dinheiro com aquela venda. Aí eu peguei o dinheiro, resolvi plantar algodão porque eu olhava os meus filhos tão mal vestidos e plantei algodão. E olha só, a safra de algodão foi maravilhosa e eu colhi demais. Pude vender a produção e ganhei mais dinheiro. E a minha horta ampliou, passei a vender ao supermercado da cidade. E veja você, me tornei um homem muito rico. Ainda bem que aquela vaquinha morreu. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção nessa ilustração. Às vezes, nós estamos acomodados numa situação e vivemos aquela situação como se fosse a única alternativa. Às vezes, Deus dá um puxão no nosso tapete, sabia? Às vezes, Deus mata a nossa vaquinha para que a gente desperte e comece a trabalhar. Você está acomodado, acomodada numa situação e Deus cria um fato novo que obriga você a sair à luta. E quando você parte para o ataque, quando você começa a se mexer, então você prospera e as coisas passam a dar certas para a sua vida. Talvez você perdeu o emprego e está achando isso uma notícia ruim, um fato péssimo para a sua vida. Mas quem sabe aí agora, você indo à luta, não vai arrumar um emprego melhor do que aquele que você tinha. De repente, você foi à falência, o teu negócio quebrou. Mas quem sabe agora Deus não vai te dar uma ideia melhor e você vai se tornar um grande empresário. A tua vaquinha morreu? Jesus disse que nem uma folha de árvore cai por terra se Deus não permitir. Nem um pardal tomba se não for da vontade de Deus. O que aconteceu com você é da vontade do Senhor. E pode ter certeza, há algo de bom nisto. Porque a palavra de Deus afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu querido e minha querida, ao invés de sentar, lamentar e chorar, levante a tua cabeça, erga os teus olhos para o céu, vá à luta, vá em frente, porque Deus é contigo e a tua vitória é certa, em nome de Jesus. Música.